Capítulo 12. Nossa dívida para com o mundo. Um encontro com Deus. A unção do Espírito Santo é sua presença real em nosso ministério. O propósito da unção é tornar o sobrenatural natural. A promessa da aliança de Deus, estarei com você, Gênesis 26:3, sempre foi ligada à necessidade de coragem para enfrentar o impossível. Não há a menor sombra de dúvida de que a presença de Deus foi prometida aos seus escolhidos, a fim de lhes dar segurança diante de circunstâncias menos favoráveis. Ela é o grande tesouro da humanidade e sempre será. É essa revelação que possibilitou as explorações revolucionárias do apóstolo Paulo. Foi o que fortaleceu um rei chamado Davi a arriscar a vida para transformar o sistema de sacrifício e adoração. Moisés precisava dessa segurança como homem enviado para enfrentar o faraó e seus conselheiros possuídos pelo demônio. Todos eles necessitavam de incrível confiança para cumprir o seu chamado. Josué teve de assumir a posição de Moisés, o homem com quem Deus falara face a face, e agora tinha de liderar Israel, levando-o ao local onde Moisés não teve permissão de ir. A palavra de Deus para ele foi de grande encorajamento e exortação: estarei com você. Gideão também recebeu uma tarefa impossível. Ele era o menor de sua família, que por sua vez era a menor de sua tribo, que também era a menor em Israel. Portanto, Deus o escolheu para liderar Israel, conduzindo-a à vitória contra os midianitas. Seu encontro é um dos mais interessantes registrados nas Escrituras. A experiência trouxe conforto a esse homem hesitante. Deus iniciou a transformação de Gideão com a promessa: estarei com você. A Grande Comissão fornece uma leitura mais interessante àqueles que lembram o tipo de homens a quem Deus entregou algumas missões: gananciosos, orgulhosos, geniosos e egoístas. No entanto, Jesus os chamou para transformar o mundo. Qual foi a palavra de garantia que lhes deu antes que sumissem de sua vida? Estarei com vocês para sempre. Sabemos que essa promessa é dada a todos os que clamam por salvação em nome do Senhor. Contudo, por que algumas pessoas caminham com maior senso da presença de Deus do que outras? Nem todos depositam grande valor nela. Aqueles que desfrutam da comunhão ao longo do dia com o Espírito Santo estão conscientes de como ele se sente sobre suas palavras, suas atitudes e suas atividades. Pensar que ele pode entristecer o Senhor causa-lhes grande pesar. Sua grande paixão é dar-lhe proeminência em tudo. Essa paixão leva o cristão à vida sobrenatural, aquela em que se observa as atividades constantes do Espírito Santo. Cobertos por Deus, a presença de Deus deve ser percebida na unção. Lembre-se de que unção quer dizer coberto, e Deus, ou melhor, é Deus cobrindo-nos com a sua presença, cheia de poder. O sobrenatural acontece quando caminhamos na unção. Em grande parte, a unção foi acumulada pela igreja para a igreja. Muitos compreenderam de forma equivocada porque Deus nos cobriu consigo mesmo, acreditando ser para o nosso próprio deleite. No entanto, precisamos lembrar que no reino de Deus só conseguimos guardar o que distribuímos. A maravilhosa presença de Deus deve ser levada ao mundo. Se não fosse assim, nossa eficácia diminuiria. Será que ele nos abandona? Não. Todavia, a seguinte afirmação talvez o ajude a esclarecer esse ponto: o Senhor está em mim para meu próprio bem, mas ele está sobre mim para o seu bem. Os ministérios devem ser fortalecidos pelo Espírito, mas também ter um elemento de agregação. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Se nossos ministérios não ajuntam, eles dividem. Ou levamos ao mundo o que Deus nos deu, ou o que recebemos trará divisão. É nossa perspectiva no mundo que nos mantém no centro dos propósitos do Senhor. A unção nos capacita a promover um encontro entre o mundo e Deus. É o que devemos às pessoas. Por essa razão, todo evangelista zeloso deve clamar por mais unção, e todo cristão deve fazer o mesmo. Quando ficamos cobertos por Deus, essa presença acaba tocando tudo aquilo com que entramos em contato, e é essa unção que quebra o jugo das trevas. A compreensão mais comum de nossas necessidades de unção encontra-se na pregação da palavra ou na oração pelos doentes. Essas duas atividades são as formas mais usuais de estimular o encontro. Embora isso seja verdade, é a pessoa com unção contínua que abre muitas oportunidades para o ministério. Eu costumava frequentar uma loja de produtos naturais. Era daquele tipo em que se ouve música estranha e há muitos livros escritos por gurus e guias espirituais. Eu fazia compras ali por causa de um compromisso de levar a luz de Deus aos lugares mais tenebrosos da cidade. Queria que as pessoas vissem o contraste entre o que elas achavam que era luz e o que realmente é luz. Antes de entrar, eu orava especificamente para que a unção de Deus estivesse sobre mim e fluísse de mim. Andava para lá e para cá ao longo dos corredores, orando silenciosamente em espírito, querendo que Deus enchesse a loja com a sua presença. Certo dia, o proprietário veio até mim e disse: "Algo diferente acontece quando você entra na loja." Uma porta se abriu naquele dia, dando-me oportunidades para ministérios futuros. A unção sobre mim me capacitou para o trabalho. Não subestime essa ferramenta. Jesus estava caminhando em uma rua movimentada, com pessoas vindas de todos os lugares, tentando chegar mais perto dele. Uma mulher estendeu a mão e tocou suas vestes. Ele parou e perguntou: "Quem tocou em mim?" Os discípulos ficaram perplexos com a pergunta, porque para eles a resposta era muito óbvia: todos que estavam em volta. No entanto, Jesus prosseguiu dizendo que sentiu o poder do dunamis saindo dele. Ele era ungido pelo Espírito Santo. O poder do Espírito Santo saiu de seu ser e fluiu para aquela mulher, curando-a. A unção estava no corpo físico de Jesus, e o mesmo acontece com todo cristão. A fé daquela mulher demandou a unção de Jesus. Ela foi curada porque a unção quebra o jugo. Um versículo muito popular para receber uma oferta é o seguinte: "Vocês receberão de graça, deem também de graça." No entanto, o contexto do versículo é, com frequência, esquecido. Jesus estava referindo-se ao ministério do sobrenatural. Ouça as implicações. Recebi algo que tenho de distribuir. O quê? O Espírito Santo. Ele é o maior dom que qualquer pessoa possa receber, e ele habita em mim. Quando ministramos na unção, realmente distribuímos a presença de Deus. Nós o compartilhamos com outros. Jesus prosseguiu seu ensinamento para dizer aos discípulos o que compartilhar queria dizer. Incluía coisas óbvias, como curar doentes, expulsar demônios, etc. No entanto, também incluía um aspecto esquecido: se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Mateus 10, 13. Há um compartilhar real da presença do Espírito Santo que somos capazes de operar nessas situações. É assim que levamos o perdido para um encontro com Deus. Aprendemos a reconhecer a presença dele, cooperamos com sua paixão pelas pessoas e as convidamos a receber a salvação. Ele nos tornou mordomos da presença de Deus. Não é como se pudéssemos manipular e usar a presença do Senhor para o nosso próprio propósito religioso. Somos movidos pelo Espírito Santo e, através disso, tornamos-nos colaboradores de Cristo. Dessa posição, convidamos o Espírito Santo a invadir as circunstâncias que se levantam diante de nós. As formas mais óbvias são por meio da pregação ou da oração por necessidades específicas. Não subestime essa importante ferramenta. Ao examinar as chances de servir, damos ao Espírito Santo a oportunidade para fazer o que ele quer fazer: milagres. Nem todas as pessoas pelas quais oro são curadas. Não chego nem perto de 1.000 curas. No entanto, há muito mais pessoas curadas do que haveria se eu não tivesse orado por ninguém. Dê a Deus a chance de fazer o que só ele pode. Ele busca aqueles que estão dispostos a ser cobertos pelo Espírito Santo, permitindo que sua presença afete outros para sempre. Um ministro visitante disse-nos recentemente: A diferença entre você e mim é a seguinte: se oro por uma pessoa morta e ela não é ressuscitada, continuo orando para que pessoas mortas sejam ressuscitadas. Não desista. Jesus disse: se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. As obras do Pai são milagres. Até mesmo o Filho de Deus afirmou que os milagres é que validavam o seu ministério na terra. Nesse contexto, Jesus também afirmou: aquele que crê em mim fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Os milagres representam grande parte do plano de Deus para este mundo, e eles devem vir por intermédio da igreja. Anseio pelo dia em que a igreja ficará de pé e dirá: não acredite em nós, a menos que façamos as obras que Jesus fez. A Bíblia diz que temos de buscar honestamente e com paixão os dons espirituais, e que esses dons espirituais nos fortalecem. Quais dons? Todos eles. Ter o céu em nosso íntimo. Devo ao mundo um espírito cheio de vida, pois devo às pessoas um encontro com Deus. Sem a plenitude do Espírito Santo em mim e sobre mim, não entrego a Deus um vaso submisso do qual ele possa fluir. A plenitude do Espírito sempre foi o objetivo de Deus durante todo o período da lei e dos profetas. A salvação era o objetivo imediato, mas o objetivo supremo na terra era a plenitude do Espírito em todo aquele que crê no Senhor. Levar-nos para o céu, nem de longe, é um desafio tão grande quanto trazer o céu para o nosso íntimo. Isso é realizado por intermédio da plenitude do Espírito em nós. A revelação de Jacó. Jacó, patriarca do Antigo Testamento, estava dormindo ao relento quando teve um sonho com uma das revelações mais surpreendentes que um homem poderia receber. Ele viu um céu aberto com uma escada que vinha até a terra. Havia anjos nela subindo e descendo. Jacó ficou amedrontado e disse: o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. A afirmação descreve muito do que testemunhamos no reavivamento nessas últimas décadas. Deus está presente. Ainda assim, muitas pessoas não têm consciência da sua presença. Testemunhei o toque de Deus sobre milhares de pessoas no derramamento do Espírito da atualidade, conversões, curas, casamentos restaurados, abandono de vícios e libertação de endemoniados. A lista de como vidas foram transformadas é gloriosamente longa e cresce a cada dia. No entanto, assim como vidas são transformadas, sempre há aqueles que nessas mesmas reuniões mal podem esperar pelo fim do culto para sair porta fora. Uma pessoa, ao reconhecer a presença de Deus, é transformada para sempre, e outra mal percebe que poderia ter sido Jesus, o tabernáculo de Deus. O sonho de Jacó apresenta-nos a primeira menção da casa de Deus nas Escrituras. Essa casa tinha a presença do Senhor, uma porta para o céu, uma escada e anjos subindo e descendo do céu para a terra e da terra para o céu. Jesus confirma a revelação de Jacó sobre a casa de Deus no planeta Terra, mas faz isso de forma totalmente inesperada. Lemos em João 1,14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O verbo viveu, nesse contexto, quer dizer habitou ou tabernaculou. Jesus é apresentado aqui como o tabernáculo de Deus na terra. Em trecho posterior desse mesmo capítulo, Jesus diz que seus seguidores veriam anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os detalhes da revelação de Gênesis 28 sobre a casa de Deus são vistos na pessoa de Jesus. Essa é uma ilustração da revelação de Jacó. Jesus passou o bastão. Para nos tornarmos o que Deus intencionou que fôssemos, temos de lembrar que a vida de Jesus foi um modelo do que a humanidade poderia ser se tivesse um relacionamento correto com o Pai. Por meio do derramamento do seu sangue, seria possível a qualquer pessoa que acreditasse em seu nome fazer tudo o que ele fez e tornar-se quem ele era. Portanto, todo verdadeiro cristão teria acesso ao reino de vida no qual Jesus vivia. Jesus veio como a luz do mundo. Depois passou o bastão para nós, anunciando que nós somos essa luz. Ele veio como o operador de milagres. Disse que faríamos coisas ainda maiores que a que ele fez. A seguir, apresentou a maior surpresa de todas, dizendo: Neste exato momento, o Espírito Santo está com vocês, mas logo ele estará em vocês. Jesus que ilustra para nós o que é possível àqueles que estão corretos com Deus. Diz agora que seu povo tem de ser santuário de Deus na terra. Paulo ratifica essa revelação afirmando: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você e que são a morada de Deus por seu Espírito? Qual foi a revelação inicial da casa de Deus? Que ela contém a presença de Deus, uma porta para o céu e uma escada na qual anjos descem e sobem. Por que isso é importante compreender? Porque essa revelação demonstra os recursos que estão a nosso dispor para executar o plano do Mestre. Frank Damasio, da Igreja City Bible, em Portland, no Oregon, tem um grande ensinamento sobre esse princípio e a igreja local. Ele chama Igreja da Porta. O princípio de ser mordomo do reino celestial torna-se mais que uma tarefa do indivíduo e passa a ser um privilégio de toda uma igreja para o bem de toda a cidade. Anjos em missão. Os anjos são seres impressionantes, são gloriosos e poderosos, e de tal forma que as pessoas, em geral, prostravam-se para adorá-los. Embora seja tolice adorá-los, é igualmente tolice ignorá-los. Eles têm a tarefa de servir onde quer que sirvamos, se o elemento sobrenatural é necessário. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Acredito que eles ficam entediados por levarmos uma vida que não requer muito da sua ajuda. A tarefa deles é nos auxiliar nas questões sobrenaturais. Os riscos devem ser assumidos a fim de buscarmos soluções para situações impossíveis. Quando a igreja recuperar seu apetite pelo impossível, os anjos aumentarão suas atividades em meio aos homens. À medida que o fogo do reavivamento se intensifica, também se intensificam as atividades ao nosso redor. Se os anjos têm a tarefa de nos auxiliar em assuntos sobrenaturais, então deve haver necessidade pelo sobrenatural. Temos de assumir o risco com o propósito de buscar soluções para as situações impossíveis. O Evangelho de Poder é a resposta para a trágica condição da humanidade. John Wimber disse: Soletramos fé da seguinte maneira: RISCO, risco. Se realmente quisermos mais de Deus, temos de mudar o nosso estilo de vida, para que a presença manifesta do Senhor se eleve sobre nós. Essa não é uma atitude para tentar manipular Deus. Ao contrário, é uma tentativa ousada de fazê-lo cumprir a sua própria palavra, para que ele, à medida que obedecemos radicalmente à tarefa que nos legou, diga amém aos milagres. Desafio você a buscar Deus apaixonadamente e, nessa busca, insista em levar um estilo de vida sobrenatural, aquele estilo de vida que mantém os exércitos do céu ocupados, apresentando o rei e seu reino. Não mande nos anjos. Embora Deus tenha fornecido os anjos para nos auxiliar na comissão, pressuponho que não temos de dar-lhes ordens. Algumas pessoas sentem ter essa liberdade. Entretanto, acredito que essa implicação seja bastante perigosa. Há razões para crer que eles devem ser comissionados por Deus em resposta a nossas orações. Daniel precisava de uma resposta de Deus. Ele orou por 21 dias. Um anjo, por fim, apareceu e disse-lhe: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Quando Daniel orou, Deus respondeu ao enviar anjos com a solução. O anjo deparou-se com alguma interferência. Daniel continuou a orar, e parece que sua oração ajudou a liberar o arcanjo Miguel, que lutou e libertou o primeiro anjo para entregar a mensagem. Há muitas outras ocasiões em que os anjos vieram em resposta às orações dos santos. Todas as vezes eles foram enviados pelo Pai. Acho melhor orar muito e deixar o comando dos anjos para Deus. Entrar na zona de crepúsculo. Viajo para muitas cidades que espiritualmente estão envoltas em trevas. Quando entro nelas, chego a sentir a opressão. Considerando o que represento para essa cidade, seria errado focar as trevas. Jamais quero ficar impressionado com o trabalho do demônio. Venho como a casa de Deus. E assim, tenho uma porta para o céu com uma escada que provê atividades angelicais, de acordo com a necessidade do momento. Em outras palavras, estou aberto para o céu. Isso não se aplica a um grupo seleto de pessoas. Ao contrário, essa revelação é sobre a casa de Deus e os princípios dessa casa se aplicam a todo cristão. No entanto, apenas um pequeno grupo percebe ou implementa essa bênção potencial. Com o céu aberto, torno-me um veículo na mão de Deus para liberar seus recursos nas calamidades da humanidade. Os anjos são comissionados a executar a vontade de Deus. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. O Senhor está disposto a invadir este mundo mais do que estamos dispostos a receber essa invasão, e os anjos desempenham um papel fundamental nisso. Eles respondem a seu comando e fazem valer a sua palavra. Acredito que captam a fragrância do quarto do trono por intermédio da palavra falada pelas pessoas. Eles podem contar quando a palavra se originou no coração do Pai e um a um reconhecem como sua tarefa. Recentemente, vi isso acontecer em uma reunião na Alemanha. Antes da sessão se iniciar, eu estava orando com alguns dos líderes que patrocinavam o encontro. Enquanto orávamos, vi uma mulher sentada à minha direita, que sofria de artrite na espinha. Essa foi uma breve imagem mental, o equivalente visual de um murmúrio de uma brisa suave, muito fácil de passar despercebido. Nessa imagem, pedi a ela que se levantasse e declarei: "O Senhor Jesus cura você." Quando a reunião teve início, perguntei se havia alguém que sofria de artrite na espinha. Uma mulher à minha direita balançou a mão. Pedi que se levantasse e declarei: "O Senhor Jesus cura você." E depois perguntei a ela onde estava localizada a dor. Ela chorou, dizendo: "Incrível, mas ela se foi." Os anjos puseram em ação a palavra que se originou no coração do Pai. No entanto, naquele momento, eu era a voz da palavra do Senhor. Deus, aquele que nos delega poder. Quando Deus escolheu enviar o Messias por intermédio da Virgem Maria, ele enviou o arcanjo Gabriel para levar a mensagem. Quando o apóstolo Paulo estava prestes a sofrer um naufrágio, um anjo do Senhor lhe disse o que aconteceria. Em inúmeras ocasiões, ao longo de toda a Escritura, os anjos fizeram o que Deus poderia facilmente ter feito sozinho. Por que Deus não fez ele mesmo essas coisas? Pela mesma razão porque não prega o Evangelho. Ele escolheu permitir que a sua criação desfrutasse o privilégio do serviço em seu reino. E o serviço, com propósito, afirma a identidade. Uma autoestima divina deriva-se do fazer tudo o que lhe agrada. Salmo 115, verso 3. E o verdadeiro serviço é um transbordar de adoração. Quando Deus não tem medo de ser diferente. O mundo de Deus tem irrompido no nosso com regularidade na salvação, nas curas e nas libertações. As manifestações dessa invasão variam muito. Elas são muito fascinantes e numerosas para as catalogarmos aqui. Algumas são difíceis de entender à primeira vista, mas sabemos que Deus sempre trabalha de forma redentora. Em muitas ocasiões, o riso inunda a sala, trazendo cura a corações partidos. Poeira de ouro algumas vezes cobre a face, as mãos, ou as roupas das pessoas durante o período de adoração ou ministração. Outras vezes, óleo aparece na mão do povo do Senhor, especialmente das crianças. Um vento entra no recinto, embora todas as portas, janelas e outras aberturas estejam fechadas. Em alguns locais, os cristãos chegaram a realmente ver uma nuvem da presença do Senhor acima da cabeça dos que estavam adorando. Também já sentimos a fragrância do céu encher o recinto. Em minha experiência, a fragrância encheu o nosso carro enquanto Ben e eu estávamos adorando durante uma breve viagem. A experiência durou cerca de meia hora e o aroma era tal que eu podia sentir o seu sabor, como se grãos de açúcar tivessem sido salpicados em minha boca. Vi pequenas gemas, pedras semi-preciosas, que repentinamente apareceram nas mãos das pessoas à medida que adoravam a Deus. Desde 1998, temos a experiência de penas que caem durante a nossa reunião. De início, achei que pássaros estavam entrando nos condutos do ar-condicionado. No entanto, elas começaram a cair em outros recintos da igreja, que não estavam conectados ao mesmo conduto. Agora caem quase em todos os lugares: aeroportos, casas, restaurantes, escritórios e outros locais. Mencionei esse fenômeno porque ele parece ofender muitos que abraçam totalmente este movimento de Deus. Jerry Miller, editor do jornal O Remanescente, cujo propósito é registrar eventos ligados a esse reavivamento, enfrentou duras críticas quando publicou essa manifestação incomum. Aqueles que criticaram seu relato são participantes desse reavivamento. Assim que fizemos alguns ajustes em nosso sistema de crenças sobre o que Deus pode fazer e faz, é fácil achar que já chegamos o mais longe possível. Nossas crenças englobam agora o mover de Deus. Nada poderia estar mais longe da verdade. Como as gerações antes de nós, eles estão perigosamente perto de regular a obra de Deus por meio de uma lista nova e revista de manifestações aceitáveis. Não vemos mais apenas lágrimas durante uma canção especial ou um período de arrependimento depois de um sermão emocionante. Nossa nova lista inclui cair, tremer, rir, etc. O problema é que continua a ser uma lista e Deus a violará. Ele tem de fazer isso. Precisamos aprender a reconhecer o seu movimento ao reconhecer a sua presença. Nossas listas servem apenas para revelar a nossa compreensão ou experiência atual. Embora eu não busque promover manifestações estranhas nem correr atrás de novidades, recuso-me a ficar envergonhado com o que Deus está fazendo. A lista impede-nos de certos tipos de erros, mas também nos impede de alcançar algumas vitórias, recusando a envergonhar-se com as manifestações de Deus. As manifestações do Senhor, embora ofensivas para muitas pessoas, são ilimitadas em número e revelam-se indicadores simples da presença e do propósito de Deus. Por que são necessárias? Porque o Senhor quer levar-nos mais adiante e só podemos chegar ali por intermédio dos sinais. Nossa atual compreensão das Escrituras só pode levar-nos até determinado ponto. Lembre-se de que os sinais são realidades que apontam para uma realidade maior. Se o Senhor os dá a nós, quem pode dizer que não são importantes? Muitos reagem a essa posição porque temem a adoração do sinal. Embora esse raciocínio possa ser nobre em sua intenção, é tolice achar que posso executar a tarefa que Deus me confiou, ignorando suas observações ao longo do caminho. No mundo natural, usamos sinais para ajudar a achar uma cidade, um restaurante particular ou um centro comercial. Eles são práticos. Da mesma forma, os sinais e as maravilhas são parte natural do reino de Deus. São a forma natural de nos levar da posição onde estamos para aquela em que necessitamos estar. Esse é o propósito dos sinais. Caso os magos não tivessem seguido a estrela, teriam de se contentar em ler as experiências dos outros. Não me contento com isso. Existe diferença entre adorar sinais e e segui-los. O primeiro é proibido, o último é essencial. Quando seguimos os sinais do Senhor para ter uma profundidade maior em Deus, seus sinais acompanham-nos, em grande medida para o bem da humanidade. Conhecendo o Deus de poder. Sempre que ensino sobre a busca por um evangelho de poder, alguém ocasionalmente abraça minha mensagem com uma afirmação de nossa necessidade de poder, mas lembro a todos da prioridade de conhecer o Deus de poder. Palavras verdadeiras, realmente. Há pouco prazer no poder se não houver relacionamento íntimo com Deus. Esse comentário, no entanto, é muitas vezes religioso em sua natureza. Alguém que tenha paixão pelo poder e pela glória de Deus intimida aqueles que não a têm. Minha fome por seu poder somente é suplantada por meu desejo pelo Senhor. Foi a busca pelo Senhor que me levou a essa paixão pelo Evangelho autêntico. Algo aconteceu em mim que não me permite aceitar um Evangelho que não seja apoiado por sinais e maravilhas. Será porque capturei uma revelação de milagres na Terra? Não mesmo. A revelação é que me capturou. Descobri que não existe satisfação duradoura na vida à parte das expressões de fé. Vendo o Senhor como Ele é. O capítulo seguinte traz a porção de verdade mais estupenda para nós sobre o que representa ser como Jesus.